quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Muito bem, mostrando o balão, um tudo especial pra galera do Lava Jato e Locadora do Valdênis. S10 Nervosa! Sou eu. Vim aqui pra te pedir perdão por tudo que te fiz. Dizem que o tempo cura. DJ Michael, eu ainda não superei tudo o que aconteceu. Olá, pode me ouvir? Estou aqui mais uma vez pra dizer: esqueça, meu amor. Éramos tão jovens e livres. O meu erro foi ter se deixado outra vez. E o que eu faço pra te convencer que agora eu mudei? Caralho! Tênis da equipe nervosa. Banda Os Canibais, a marca do Melody no Brasil. S10 Nervosa. Olá, sou eu. Vim aqui pra te pedir perdão por tudo que te fiz. Dizem que o tempo cura, mas eu ainda não superei tudo o que aconteceu. Olá, pode me ouvir? Estou aqui mais uma vez pra dizer: esqueça, meu amor. Éramos tão jovens e livres. O meu erro foi ter se deixado outra vez. E o que eu faço pra te convencer que agora eu mudei? DJ Michael Furacha. Simplesmente original, neguinho. Que burrice você fez? Destruiu nossos planos. Em troca de uma noite no motel, você se esqueceu da nossa lua de mel. Que burrice você fez? Foi bem mais que dizer não. Nervosa! Agora some, vou esquecer seu nome. Eu vou

Aproveitando, mandando um forte abraço para as gatinhas do Sol do Motivo. Valeu, Maiane. Valeu, Bejane. Forte abraço para você. Eu vou te assumir. Eu só quero o melhor para ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo para mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Pus no dedo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Toca mais uma aí, meu brother. DJ Michael Fuleiragem. Cor de Dança, CD S10 Nervosa 2016. DJ Maicon Fuleiragem na batida perfeita. Que você dança sem parar, DJ. Mesmo apartamento em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa.